007. Autorizado, QNH-1013, chame para o táxi 4007. Chamar ao táxi, eu sou 4007. Azul 4007, táxi com 91 na borda, 4 horas e 20, alternativa Campinas. 91, 4 e 20, Campinas, está livre táxi via Lima, ingressando na cabeceira 35, táxi sobre a pista, reporte alinhado na cabeceira 17, o azul 4007. Autorizado táxi via Lima, pista 35, cruzar alinhado na pista 17, o azul 4007. Salvador, um excelente dia, LZ 6749, informação Golf. 6749, muito bom dia, tem aqui já o 340 aprovado para Guarulhos, aceita? Vamos nessa. Abjet 6749, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, aerovia Upper Whisky 50. Decola da 17, curva direita, saída da El, transição de Né. Transponder é o 5440, controle opera em 119, decimal 80, cotejo. Combinado, São Paulo Guarulhos no 340, Upper Whisky 50, decola da 17, curva direita, da El de Né. 5440 transponde 198 ao controle de Salvador 6749. 6749, correto, chame quando pronto para o push acionamento no portão 62. Vai chamar, obrigado. Salvador, bom dia, 6700, bom fim. 6700, copia o 340 pro Galeão. Sempre. Então 6700 está autorizado nível 340 para o Galeão, aerovia Upper Zulu 14. Decola da 17, curva direita, saída da El, transição Black. O transponder é o 5442 e o controle opera em 119, decimal 80, cotejo. Galeão 340, Upper Zulu 14, decola 17, curva direita da El, Black. 5442, 198, 6700. Correto, chame para o push acionamento 6700. Tamara. Ingresso azul 4007. Autorizado, chame alinhado e pronto no 17. Chamará. Azul 4007 está autorizada a decolagem da 17, o vento é de 300 graus com 2 nós. Autorizada a decolagem da 17, apenas confirmando a frequência do controle. 119, decimal 80. Ok, grato. Azul 4007, decolou aos 48, chame o controle 198, tenha um voo e um bom dia. 198, boa, até mais. Salvador, um bom dia, Azul 4007. Azul 4007, bom dia, 340, Dael, transição de NET. Se a gente pode voar direto da El, Azul 4007? Sim, imagino. Direto da El. 4007, chame agora Recife no 288 ou no 3325. 288-3325, azul 4007, bom dia. Bom dia. Pushback, acionamento do 6749 na posição 612. 6749, tá livre, puxa o acionamento, chama para o táxi. Deixa eu chamar pra gente ler a coordenada e colar de pista 35. Ok, vou checar com o controle. Obrigado. Livre, puxa o acionamento no 04, chama para o táxi. 6749 ao solo, na torre. Sossega. Autorizado então decolagem da 35, mantenha a saída da Eldinéia com a curva de acordo com a carta, ok? Combinado, obrigado. É 75 no POB? Afirmativo, 75. Tá livre táxi então via Lima, ingressando na cabeceira 35, chame alinhado e pronto para a decolagem. Lima ingressando na 35, vai chamar alinhado e pronto. 6749. Afirmativo, autorizado a alinhar em decolada 35, vento de 290 graus com 4 nós. Vento em decolada 35, 6700, 92 a bordo, 923, tá livre táxi, Lima, chame para ingresso na 35. Lima, chama na 35.